estava sentado no chão, observando a mãe dele que mexia num tecido usando uma agulha e várias linhas coloridas. Ele ficou olhando para sua mãe assim, que parecia tão grande e majestosa, sentada naquela cadeira de balanço. E ele perguntou a ela: "Mamãe, o que que a senhora está fazendo?" E ela, por um instante, parou o trabalho, olhou para o menino, sorriu e disse: "Filhinho, a mamãe está bordando." E ele não entendeu o que que era aquilo, bordando. Ele olhava o que ela estava fazendo e, assim, de baixo, via somente o avesso do bordado e um monte de nós e linhas penduradas e linhas misturadas de várias cores. Por que será que a mamãe fica bordando e bordando uma coisa que não dá para se entender nada? E o menino continuou ali ao pé da sua mãe, brincando no chão e pensando: os adultos, gente grande, é muito esquisita mesmo. Fica perdendo um tempão com uma coisa que ninguém entende nada. Na noite seguinte, novamente aquela mulher sentou-se à cadeira de balanço, pegou o seu tecido, a sua agulha, as suas linhas coloridas e continuou o trabalho da noite anterior. E mais uma vez o menino estava ali ao pé da sua mãe, brincando no chão e olhando o que ela fazia. E ele olhava aquele pano pelo lado do avesso, e a sua mãe tão entretida, tão ocupada, que ele não se conteve e perguntou outra vez: "Mamãe, o que que a senhora está fazendo?" E novamente a sua mãe disse: "Meu filho, eu estou bordando." "Ah!" E ele pensou consigo mesmo: "Que passatempo mais bobo, prefiro ficar brincando aqui no chão." E ele olhava, olhava sua mãe, olhava aquele pano e não entendia nada, somente um monte de nós e linhas penduradas e linhas coloridas misturadas de todos os jeitos, sem que pudesse ter qualquer definição. Na noite seguinte, a sua mãe sentou-se mais uma vez na cadeira de balanço, pegou o tecido, a agulha e as linhas e continuou seu bordado. Mais uma vez o menininho brincava no chão ao pé da sua mãe e olhava para cima e via aquele tecido do avesso, com muitos nós pendurados, com muitos fios claros, escuros, coloridos, mas nada, nada que tivesse qualquer forma. Então ele perguntou outra vez: "Mamãe, o que é que a senhora está fazendo?" E ela, parando o trabalho e olhando ternamente para o seu filhinho, disse: "Ah, a mamãe está bordando." E ele olhou para ela e não se conteve: "Mas mamãe, o que é que é bordando?" E antes que ela respondesse, ele fez outra pergunta: "E por que que a senhora usa fios de várias cores?" E antes que ela respondesse, ele fez outra pergunta: "E por que que tem nós aqui, tantos nós?" E antes que ela explicasse: "Mamãe, por que que isso não tem nenhuma forma definida?" E quando ela foi falar, ele perguntou de novo: "Mamãe, por que que isso demora tanto?" Aí ela sorriu, porque criança é assim mesmo, faz um monte de perguntas, e disse: "Olha, eu sei que para você isso daqui não está parecendo nada e você não entende, mas daqui a pouquinho eu vou terminar e vou colocar você no meu colo. Aí você vai ver o trabalho com a mesma visão que eu tenho. Aí você vai entender. Espera só mais um pouquinho, porque eu já estou terminando. Fica brincando aí. Assim que eu terminar, e é daqui a pouco, eu vou chamar você, aí você vai sentar no meu colo e você vai ver a coisa do jeito que eu vejo, aí você vai entender todas essas perguntas que você fez." "Está bem, mamãe." E o menino ficou brincando lá no chão, se distraiu mais uma hora, quando ouviu a sua mãe dizer: "Filhinho, vem aqui." Ele se levantou na hora e foi correndo. "Terminou, mamãe?" Ela disse: "Sim, venha no meu colo." E ela pegou o menino e colocou no colo e estendeu diante dele aquele pano com o bordado completo. Aí o menino viu uma linda paisagem e flores bordadas e campo verde. Tinha até vaquinha, tinha casinha. Era algo tão singelo, tão bonito. Os olhos do menino se encheram de alegria. Aquelas cores brilharam também nos seus olhos. E o menino disse: "Mamãe, que lindo! Olhando de lá de baixo, parecia tudo tão confuso." "É, mas agora você está vendo do lado certo, do mesmo jeito que eu estou vendo." E o menino falou: "Puxa, mamãe, como é bonito o seu bordando." E ela explicou: "Não é bordando. Agora isso aqui é um bordado. Eu estava bordando e o bordado está pronto." "Ah, mamãe, como é lindo. Eu sempre estava olhando do lado errado." E a mãe dele, que era uma mulher muito sábia, aproveitou para dar uma lição que o menino jamais esqueceria pelo resto da sua vida. "Filhinho, Deus faz da nossa vida um bordado. E nós olhamos daqui de baixo e não compreendemos o que Deus está fazendo. Porque tudo parece tão confuso e atrapalhado. E a gente pergunta: Deus, o que é que o Senhor está fazendo?" E a gente não consegue entender. Até o momento em que Deus completa a obra e nos chama para o seu colo. Aí nós podemos ver a coisa da mesma posição de Deus. E aquilo que parecia tão confuso e atrapalhado, aquilo que parecia tão sem sentido, na verdade é uma obra linda e completa, feita pelo próprio Deus. "Você entendeu, meu filho?" E o menino disse: "Quer dizer, mamãe, que Deus está bordando a minha vida agora?" "Sim, mesmo quando você não entender, mesmo quando você não conseguir compreender o que está acontecendo, mesmo quando você achar que está tudo tão confuso e atrapalhado, mesmo assim, confie nas mãos habilidosas de Deus. Porque quando Ele terminar a obra, Ele vai colocar você no colo e você vai ver que tudo aquilo que Deus faz é perfeito e bom."